irmãos, por favor, considerem esse texto como uma espécie de uma continuação do que foi na semana passada. Nós só vamos ler um versículo. Nós vamos falar da carta inteira. Pretendo ser breve, não ser inconveniente. Filemon, capítulo único, versículo 6. Diz assim: Filemon, capítulo único, versículo 6. Eu estou vendo umas folhas para lá e para cá, né? Tem que olhar no índice. Diz assim: para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que em vós há por Cristo Jesus. Amém. Feche os olhos mais uma vez. Pai, nós te louvamos por essa palavra. Te louvamos pelos irmãos que estão aqui ouvindo a tua palavra. Nós estamos alegres, Senhor, porque não foi obra da carne, nem sangue, mas foi o Senhor que trouxe cada um que está aqui. E a palavra, Senhor, que vai ser revelada no coração dos teus filhos, não por persuasão de palavras de conhecimento humano, mas a manifestação do poder que se manifesta no coração de todo aquele que crê. Nós estamos felizes porque a tua palavra é eficaz. Os demônios o sabem muito bem. Os anjos também. E todos os povos da terra estremecem quando enxergam nos olhos de um crente cheio do teu poder, essa graça, essa unção, esse poder. E é diante deste poder que nós confessamos que nós estamos nesta noite, em nome do Senhor Jesus. E este povo seja grandemente abençoado para a tua honra, para o louvor da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar na presença de Deus. Eu quero... Nós tivemos uma mensagem na semana passada. Eu vou ler para vocês, que está em Mateus, no capítulo 20. Eu vou ler para vocês rapidamente, onde diz assim, Mateus capítulo 20, do versículo 25 e 26. Diz assim, Mateus capítulo 20, do versículo 25 a 26. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que se quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. Muito bem, nós conversamos na semana passada a respeito de dominação, que quando Adão, ou a humanidade, ou como você quiser interpretar o Adão, mas quando a humanidade optou andar longe de Deus, houve uma queda. Quem concorda com isso, diga amém. Amém. Aconteceu. Houve um declínio, né? Ou vocês ainda pensam que o homem evoluiu? Não, o homem não evoluiu. O homem desevoluiu, né? Desde o Éden. E desde lá, o homem inverteu uma missão que Deus havia dado para ele, que era para ele dominar sobre toda a natureza, sobre todos os animais, sobre todos os vegetais, e ele comeria de todo fruto que houvesse no planeta. Deus deu um planeta embalado num papel de presente, um laço vermelho, bem bonito, e disse: toma, é teu. É? E quando o homem quis ter este presente, que era o planeta, e tudo que havia nele, e de lambuja ainda deu uma esposa que era mais bonita do que qualquer mulher bonita que você ache bonita, que era Eva, né? Imagine só, se Deus ia entregar uma mulher que tivesse doença, tivesse problemas. Não, essa mulher era incrível. Deus deu a mesmo universo para ele, né? E ele quis cuidar daquele planeta sem consultar o manual, né? O manual de instruções. Meu pai sempre diz que quem conhece relógio é quem? Não, é o fabricante. O fabricante conhece. Eu aprendi essa com meu pai. Não é o relojoeiro. O relojoeiro pensa que sabe alguma coisa. Algumas coisas ele não resolve, não sabe porque não funciona. Mas quem fabricou o relógio sabe. O homem não quis consultar o fabricante. Ele quis andar sozinho. E em vez de dominar aquilo que Deus havia dado para ele, o que ele quis fazer? Aprendeu a dominar sobre as pessoas. As pessoas. Observe. A história da humanidade é a história da dominação de um homem sobre outro homem. Se quer resumir a história, pense desse jeito. É ou não é verdade? Nós falamos no encontro passado sobre a dominação financeira sobre nós, onde nós ficamos escravos do dinheiro, escravos dos compromissos, escravos de uma tirania que buzina constantemente na nossa cabeça. Outros são escravos dos prazeres da carne, escravos do sexo, escravos do mundanismo. De que escravidão você saiu antes de conhecer a Cristo? Se você tem uma escravidão ainda na sua vida, lembre-se, seu filho vos libertar, verdadeiramente será isso. O homem não foi feito para ser dominado por outro homem. Que tipo de dominação? Dominação psicológica. Assédio moral, já viram aqueles problemas de empresa, de assédio moral, perseguição, assédio psicológico, assédio emocional que algumas pessoas têm, vivem sob uma tirania emocional, às vezes com um namorado, a gente vê isso muito nos namorados, né? O namorado diz, se você me ama, você tem que fazer isso, isso, aquele outro. A mulher diz, a menina diz, se você me ama, você tem que fazer isso, isso, aquele outro. A humanidade, irmãos, sempre viveu sobre dominação. Pensando dessa forma, existe uma outra característica que é apenas uma outra forma de dominação, que é o escravagismo. Sempre houve escravidão desde que o mundo é mundo. É ou não é verdade? Você que estudou história no primeiro grau, no segundo grau, sempre você soube de alguém que era escravo de alguém. Aquilo que a gente chama de império, o império romano, o império grego, é apenas a dominação de alguém querendo dominar outra pessoa. Nós achamos que globalização é uma coisa nova? Desde quando? Alexandre o Grande dominou toda a Europa e a Ásia. Roma, 600 anos de dominação. Sempre eles quiseram globalizar o seu poder. E não será diferente no final dos tempos. O anticristo, ele vem para dominar o mundo. Escravagismo. Dominação de um homem sobre outro homem. E não foi apenas escravidão, que nós temos no Brasil a questão da escravidão do negro, desde o século XV até aqui. Houve escravidão de índios. Essa estrada aqui que vocês conhecem de Itupava foi construída pela escravidão dos índios. E tinha carijó lá também. Brincadeira. Tudo bem, mas não vou mais falar nesse assunto. Escravidão sobre aqueles de cor amarela. Sempre houve escravidão. Até mesmo na cultura judaica havia escravidão. Só que havia regras. Era uma escravidão onde não é essa escravidão como nós conhecemos hoje nos tempos modernos. Era uma escravidão um pouco mais, digamos, suavizada e monitorada por regras que a lei permitia que acontecesse. Quando Jesus Cristo veio à Terra, Jesus Cristo deixou bem claro para Satanás que o homem não foi feito para andar sob escravidão. Porque se o filho vos libertar, verdadeiramente serei livre. Você pode estar levando o açoite da pessoa. Você pode olhar nos olhos dela e dizer assim: você não vai me tirar do curso de eternidade que Deus preparou para mim em Cristo Jesus. Eu morro com a chicotada, mas você não tem dominação sobre o meu coração, sobre a minha vida e sobre a minha alma. Foi isso que Jesus veio. Buscar e salvar o que se havia perdido. Esse é o espírito do Evangelho. E nós falamos na semana passada que na obra de Deus é a mesma coisa. Mas nós vemos as instituições cada vez mais crescendo, o CNPJ das denominações religiosas, crescendo e gerando dominação sobre as outras pessoas. É ou não é verdade? Não foi assim na Idade Média? Não está sendo hoje no protestantismo, que nós nos orgulhamos tanto? Pastores dominando sobre ovelhas. Assédio psicológico, assédio espiritual, assédio financeiro, todo tipo de dominação acontecendo sobre eles. O problema da escravidão está dentro de nós. E nós temos uma tendência de querer controlar as pessoas. Se você for honesto com você mesmo, você vai chegar a essa conclusão. Mas bem honesto, em algum momento da tua vida você quis controlar outra pessoa. Porque está dentro da natureza caída que habita dentro de você. Manipular situações, chantagens, maquinações. Eu vou agir desta forma e aquela pessoa vai fazer o que eu quero. Aí nós vemos aqui nesse versículo de Mateus, no capítulo 20, 25, que o príncipe dos gentios, está falando das pessoas que estão longe de Deus. Gentio significa longe de Deus. O príncipe dos gentios domina sobre os gentios, mas não será assim convosco, porque aquele que quer ser maior terá que se submeter a ser o quê? Menor. E o que, que isso tem a ver com Filemão? Muita coisa. Filemão era uma pessoa maravilhosa, gente boa, era amigo íntimo do apóstolo Paulo. Se converteu lá na cidade quando Paulo andou por Colossos, naquela época. Esse homem conheceu a Jesus Cristo. Tinha dinheiro, tinha poder, tinha simpatia, ele tinha bondade. E nessa carta de Filemão, curtíssima, eu quero que vocês leiam, tão desprezada, ninguém fala nessa carta, tem lições maravilhosas para a tua e para a minha vida. Aleluia. Nós vemos então o apóstolo Paulo, amigo desse Filemão, só que o apóstolo Paulo estava preso. Ele estava encarcerado. E dentro do cárcere, o apóstolo Paulo conseguiu escrever algumas cartas, Colossenses, alguns dizem que é Efésios também. E existem algumas controvérsias, mas isso não é importante. O fato é que ele escreveu uma carta dentro da prisão. E dentro da prisão, ele conheceu um homem chamado Onésimo. Onésimo era um escravo. E ele foi saber depois que este escravo, chamado Onésimo, ele era escravo desse conhecido dele, o tal do Filemão. E Onésimo, preso com ele lá, disse: Paulo, eu era escravo, sou escravo do Filemão, só que eu fugi. Roubei algumas coisas lá, não quis mais saber de ser escravo. Fugi, deixei aquele homem para trás e agora eu estou preso com você. E o apóstolo Paulo, então, prega o evangelho para esse homem, o Onésimo, esse escravo. E o Onésimo se converte. Se converte em Jesus Cristo. Agora vocês vejam uma coisa engraçada. O Onésimo abre o coração e conta toda a história dele com o Filemão. E o Filemão é amigo de Paulo. E Paulo, de uma persuasão, de um carinho maravilhoso, resolve: olha, você tem que restaurar essa situação com o teu Senhor. Eu vou mandar uma carta para ele, eu vou te dar essa carta, você vai voltar para o teu Senhor e vai conversar com ele. Você vai pedir perdão por você ter fugido. Você vai se reconciliar com este homem, este Filemão, esse homem chamado Filemão. Você vai restaurar essa situação com ele. Só que você vai levar uma cartinha. Eu vou escrever uma cartinha. E você vai entregar essa cartinha para ele. E ali o apóstolo Paulo levanta o Filemão pelo cangote, pega uma varinha e tá no popô dele e diz assim: Filemão, você é uma pessoa maravilhosa, você é uma pessoa querida, eu gosto de você, você nos divertiu tanto, você conta cada piada engraçada, quando eu precisei de você, você me ajudou, você me recolheu na tua casa, eu tenho uma dívida de amor com você, mas você precisa entender que esse negócio de escravagismo, de ter escravo, não é bem por aí. Porque agora o Onésimo é de Jesus Cristo. Agora o Onésimo, ele é nosso irmão. O Onésimo é melhor do que você. Você vai ter que servir ele, Filemão. Tudo mudou. E sabe, Filemão, tem mais, meu querido Filó. É o seguinte, você vai ter que andar na contramão de tudo que está à tua volta. E deixa eu contar para vocês. Ser escravo na época de Roma era terrível. Porque um escravo na época de Roma, ele era um escravo sexual, ele era um robô de carne. Eles diziam que o escravo não tinha alma. Era uma pessoa que vivia a vida inteira sem dignidade, sem alma, sem poesia, sem alegria. Algumas vezes eles empalavam, nem vou explicar o que é isso. Eles empalavam, penduravam o homem lá, ateavam fogo nele e deixavam queimando a noite inteira e faziam jogos à luz daquele corpo daquele escravo queimado. Eles faziam isso constantemente. Permitiam que o escravo tivesse até esposa e talvez até filhos. Mas o Senhor tinha acesso à esposa do escravo a qualquer momento. Isso existia. Escravos eram espancados a qualquer hora do dia na frente de quem estivesse. Escravo era vendido e comprado como um objeto qualquer. Eles mutilavam os escravos. As primeiras registros históricos de transexualismo, onde as pessoas trocavam de sexo, já acontecia lá. Eles mutilavam o escravo e faziam ele de mulher. Puxa, mas você está falando de coisas duras aqui. Eu estou falando a verdade. E agora o Filemão, que é de Jesus Cristo e entendeu que aquele que quer ser maior no reino de Deus terá que ser o menor, vai ter que olhar o Onésimo sob uma outra ótica. E fica uma lição para nós. Nunca trate alguém de maneira com um coração de desprezo por causa da condição social. Cuidado. Cuidado. Tem um versículo lindo em Colossenses capítulo 3, versículo 11. E esse Colossenses capítulo 3, versículo 11, o Onésimo levou debaixo do braço para a igreja. Levou a cartinha dele e levou a carta aos Colossenses. Onde diz lá que não há homem, não há mulher, não há judeu, não há grego, não há bárbaro. Para Deus é tudo a mesma coisa. Somos todos um em Cristo Jesus. Acabou a separação. Acabou a separação. Significa que você é livre e você tem que estar livre para conviver com o favelado, com o milionário, com o remediado, com a mulher, com o homem, com a criança. Respeitar as crianças. Porque Jesus Cristo acabou com todo tipo de separação entre os homens e acabou com todo tipo de dominação de um homem sobre outro. Irmãos, isso é uma coisa complicada, porque dentro de nós está esta coisa da manipulação. Na igreja, na obra de Deus, não há nada que a gente faça que não seja com o coração. Se você não dá o dízimo com o coração, não dê. Isso é pecado. Se você não vem com a igreja com amor, não venha. Porque a Bíblia diz que tudo aquilo que não é por fé é pecado. Tudo no reino de Deus acontece ao nível do coração. Tudo no reino de Deus tem que ser pela fé e tem que ser com amor. Senão Deus não aceita. Mas a gente vive sempre sob uma religião, um senso de que nós temos que fazer porque mandou. Não, nós fazemos porque amamos. É a lei do amor que rege todas as coisas. O Filemão era uma pessoa maravilhosa. Maravilhosa. Mas ele tinha que melhorar. Significa que se você já se sente bom, tem tudo para melhorar. O apóstolo Paulo, com tato, vocês vão ler a carta. É uma carta doméstica, uma carta de intimidade, de respeito. E ainda o apóstolo Paulo diz assim: se esse homem fez algum, lesou você, Filemão, ponha na minha conta que eu pago. E outra, Filemão, você vai tratar ele, assim como você tratava a mim. Você vira aquela coisa, eu trato bem o pastor, mas o irmãozinho ali eu não trato bem. É? Eu passei por uma situação que eu recebi um calote de uma pessoa. Ele trata muito bem o pastor dele. Ele trata muito bem a igreja dele. O resto que se lixe. Porque não é da minha igreja. Porque não é do meu convívio. Ele já se sente tão bem, né? Se você é bom, lembre-se. E aí que você não é bom mesmo. Porque a partir do momento que você se sentiu bom, ou justo, é porque você precisa muito da justiça e da misericórdia de Deus. O Filemão era uma pessoa maravilhosa, mas faltava muito. E Paulo então diz assim: você está bom, mas tem que ficar muito melhor. Gosto de você. Muito Deus já fez na tua vida. Mas todo mundo tem que crescer na fé. Eu, pastor Omir, minha filha, o pai, as pessoas que eu mais admiro. Nós temos tudo para crescer. Na vida cristã, a tendência da gente é se acomodar. É achar que não precisa mudar mais nada, não precisa romper, não precisa quebrar nenhum paradigma. Você já está andando tudo bem, tudo tranquilo. Mas o Espírito Santo sempre gerará encontros e situações na tua vida que causará em você embaraço e reflexão. Foi o que aconteceu com o Filemão. Justamente o escravo dele foi parar lá na cela do apóstolo Paulo. Justo comigo. Cuidado. Existem situações constrangedoras que acontecem na nossa vida que Deus quer tratar a gente. Vergonhas que Deus quer tirar de você, orgulhos, prepotências, sentimentos de vaidade, que Deus quer, ó, cortar e fazer de nós homens cheios do Espírito Santo. O Filemão vivia num mundo onde ter escravo era normal. Que há de mal nisso? Está na lei. A lei me protege. Só que nós temos que exceder tudo que está no mundo até o nível dos evangelhos, até o nível do amor. Se o mundo diz que é normal, para você não é normal. O normal é a lei do amor. É a lei do respeito. Nós não devemos andar segundo o espírito deste mundo, segundo o fluxo deste mundo que diz que você tem que agir daquela forma. Tio Mir sempre diz assim, que andar com Jesus é dirigir na contramão. Filemão, então, foi convocado a andar na contramão de tudo que estava à frente dele. E ele estava andando sobre o nível do reino de Deus na vida dele. Sabe, irmãos, nós já conversamos que a obra na cruz do Calvário, ela foi substitutiva porque foi no nosso lugar. E ela foi inclusiva porque incluiu todo mundo que crê. Todo mundo que crê está incluso na cruz. Morre com Cristo para ressuscitar com Ele uma nova vida. Jesus deu uma lição, não quero aqui mostrar que sei, que entendo de alguma coisa, mas eu quero ensinar para vocês uma palavrinha que vocês vão ouvir cada vez mais na mídia, que se chama alteridade. Sabe o que é alteridade? Alteridade, alguns dizem que é você se colocar no lugar do outro. Então eu tenho a minha filha aqui. Então para eu poder entender o que ela pensa, entender as necessidades dela, eu vou me colocar no lugar dela, como se eu fosse ela. Então, ao me colocar no lugar dela, eu começo, então, a entender a mim mesmo se eu estou sendo um bom pai, se estou sendo carinhoso, se eu estou realmente suprindo as necessidades dela. Mas alteridade não é isso. É mais do que isso. É você admitir de verdade no teu coração que eu sou ela. Eu não me coloco como que de empréstimo no lugar dela, que é nem o ghost, né? Entre espíritos. Não. Eu sou ela. Então, quando você vê uma pessoa que no teu padrão está fora da normalidade, você vê uma pessoa na rua, um mendigo, lembre-se que para você entender o reino de Deus, você tem que admitir que você é aquela pessoa. Veja a pessoa que você mais repudia na rua. Lembre-se, você é aquela pessoa. Não se coloque no lugar dela. Isso é pouco. Porque quando eu me coloco no lugar de alguém, aquilo é temporário. Quando começa a doer, eu psicologicamente me excluo daquela pessoa e não admito que aquela pessoa é eu. Não existe ninguém na tua vida a não ser o outro. Você não existe. Jesus Cristo fez isso. Ele não se colocou no nosso lugar. Ele foi você. Ele foi a Simone, ele foi o Whindersson, ele foi o Ero, ele foi a Marinette, ele foi você. Com todos os teus pecados que você pensa que não fez. Ele foi. E é isso que o apóstolo Paulo está ensinando a Filemão. Você é aquele escravo. Tanto isso é verdade, que o apóstolo Paulo diz assim, você tem que receber ele como se estivesse recebendo a mim. Você tem que tratar ele bem como se estivesse tratando a mim. E fica uma conversa em três cantos, onde tem o apóstolo Paulo, o Filemão e o Onésimo. Fica uma conversa entre três, porque Paulo, mesmo com todo aquele conhecimento dele, ele admitia que ele era tanto o Onésimo como o Filemão. Eu sou eles dois. Eu sou eles. Como o apóstolo Paulo sabia que até o carrasco que cortou a cabeça dele era ele. E de fato era. Porque ele estava lá quando Estevão foi morto, ele deixou que Estevão morresse apedrejado. Tinha poder para impedir aquilo e não impediu. E se eu estivesse lá no lugar de Paulo, ia deixar que apedrejassem ele. Porque eu sou aquelas pessoas que apedrejaram. Eu sou as pessoas que crucificaram Jesus. Eu sou homossexual na rua. Eu sou o bêbado na esquina. Eu sou todos eles. Eu sou. Eu sou aquele que está lá. Preso. Eu sou o pedófilo. Escravizado. Pela pedofilia que foi praticada na minha infância. Eu sou todos eles. Eu sou. Mas eu morri. Morri com Cristo na cruz e ressuscitei com Ele uma nova vida. E agora eu vou amar aquela pessoa como se fosse a mim mesmo. É isso que é o espírito do Evangelho. E Paulo chega com todo o carinho, não com essa burrice, essa grosseria de minha parte. Paulo chega com aquele amor. Olha para o Filemão e escreve palavras dóceis, e diz, eu amo você, Filemão. Você já fez tanto por mim. Mas está aqui o nosso irmão. Ele é nosso irmão. Receba ele. Receba ele. Sabe, Filemão, meu querido Filó, meu querido Filó, se algum dano ele te fez, essa dívida passa a ser minha, então coloca na minha conta, vocês vão ler lá depois. Ele diz, se ele te causou algum dano, põe na minha conta, eu pago. Vocês desculpem ficarem falando constantemente do meu pai, é que é a principal referência que eu tenho, o que eu posso fazer, né? Mas uma vez eu vi a minha tia, eu tinha uma tia, ela já falecida, a tia Lili. A tia Lili, foi uma coisa muito difícil a morte dela. Ela era uma mulher, uma das poucas mulheres que realmente eram endemoniadas. Ela tinha habitação de demônios dentro dela. Ela oprimiu a minha mãe, desde que ela ficou doente com câncer no seio, a minha mãe acolheu aquela mulher. E cuidou dos filhos dela. O Whindersson se lembra bem, do Orlando e do outro primo que não vi mais. Moraram por um longo tempo. Até hoje eu sinto o cheiro da podridão daquele quarto. Por causa do câncer que comia ela. Aquela mulher, a minha mãe chegava com um prato assim de comida, ela virava o prato e dizia, você não sabe fazer nada. Eu queria esse bife picadinho. Eu lembro que uma vez eu queria um filé picadinho. Virou o prato. Minha mãe limpava, quieta. Me recordo quando nem a minha avó quis receber ela em casa. Quando ela ficou doente. Eu vi, uma das poucas vezes que eu vi minha mãe chorar. Sentada no carro. Meu pai foi lá dentro da casa do meu avô. De repente meu pai voltou e disse assim, Leni, preta, ela disse, preta. Leni, nós vamos ter que cuidar da minha irmã. Minha mãe baixou a cabeça e chorou, porque ela sabia o que ia passar. Pouco antes disso, ela não tinha onde morar. E o meu pai, então, disse, eu vou ser teu fiador. Só que ele já sabia que ela não ia conseguir pagar. Ele foi fiador sabendo que ela não ia pagar. Ela não pagou, ele foi lá e pagou a casa. Deus deu condição para ele, apareceu um negócio do céu, ele foi lá, pagou a casa, não conta isso para ninguém, eu sei, só sei porque estava no carro. Alteridade. A minha irmã, Lidia Lili, sou eu. Eu vou cuidar dela até o fim. Mesmo que ela haja com ingratidão comigo. Foi isso que Paulo fez. Ele disse assim, se ela te deve alguma coisa, se ele te deve alguma coisa, põe na minha conta que eu pago, porque a dívida dele é minha, eu sou ele. Para refletir, né? Para refletir. Vamos ficar de pé na presença de Deus. Não há mais nada que dizer. Não há mais nada que dizer. O Onésimo pode estar do teu lado. Eu tenho um irmão, o Whindersson, esse que está aqui, que muitas vezes ele me deu lições de alteridade. Muitas vezes. Muitas vezes ele tratou com respeito pessoas da rua. Uma vez chegou um drogado, bateu palma lá em casa, ele, em coisa mais engraçada do mundo, ele perguntou assim para mim, você tem uma Bíblia? E eu meio com medo do rapaz, ele estava descalço, com o cabelo raspado, eu, todo aquele preconceito, fui lá conseguir uma Bíblia e o Whindersson disse assim, você não fez uma dedicatória? Você não ajudou ele? E eu senti vergonha. E eu senti vergonha. Realmente, por que eu não fiz uma dedicatória? Eu não fiquei mais um pouquinho com ele, não fiz uma oração por ele, mais um momento, mesmo que ele não valorize aquilo. Mas aqui na cabeça dele, o Whindersson, ele se enxergava naquela pessoa. Eu sou aquela pessoa. Fecha os olhos na frente. Senhor Jesus. Há tanto que aprender, estamos tão longe, tão longe, tão longe. Nós ainda manipulamos as pessoas, Senhor, ainda exigimos tantas coisas. Esse evangelho é tão alto, Senhor, difícil de alcançar. Quem poderá resistir a esta palavra? Quem poderá conceber estas palavras? Quem poderá? Senhor, é muito alto. Eu não consigo. Mas assim como nós cremos que Jesus Cristo foi no nosso lugar naquela cruz, então, pelo Teu Filho, meu Deus, nós possamos morrer para nós mesmos. Morrer, morrer, morrer. Para ressuscitar com Cristo uma nova vida. Meu Pai, Teu Filho Jesus Cristo tolerou até um Judas todos os dias com Ele. Todos os dias. Sem dizer uma palavra ríspida àquele que o traiu. Dá-nos essa graça, meu Deus, eu te peço. Dá-nos essa graça, Senhor, porque senão nossa vida não vai valer a pena, meu Deus. Não vai valer a pena essa igreja, Senhor. Não vai valer a pena essa congregação. Não vai valer a pena esse trabalho, meu Pai. É difícil. Virão situações que até de pensar me dá medo. Mas pelo Teu Santo Espírito eu creio que eu poderei amar, Senhor, assim como o Senhor amou. E ser um com cada irmão, assim como o Teu Filho Jesus Cristo é um contigo. Eis aqui o Teu povo, Pai, com os ouvidos atentos, com confusões na mente neste momento, Senhor. Confusão na mente, dores, lembranças, ponderações, eu sei disso. Mas o Teu Santo Espírito, Senhor, comece agora a colocar o óleo, o bálsamo, Senhor. O Senhor coloque, Pai, a medicina da misericórdia, onde o Senhor coloca primeiro o óleo para tirar a dor e depois o Senhor coloca o vinagre. Senhor Jesus, dá graça a essas pessoas que estão aqui. Dá graça a mim. Ainda aquele Senhor que... por acaso saírem daqui ainda com esse sentimento de que foi machucado, de que não, talvez não seja bem assim. Durante a madrugada o Senhor fale com eles, Pai. E que em algum momento hajam lágrimas de mudança de coração, mudança de vida, não pela nossa força, mas pelo Teu Espírito dentro de nós. Que haja essa mudança no coração dos Teus filhos. Lá dentro, Senhor, no íntimo, devagar. Mas sempre, Teus filhos, Senhor, sejam, Pai, colunas capazes de amar, mesmo neste mundo de tantas hostilidades, de facas afiadas para nos ferir. Dá-nos esta graça, meu Deus, eu te peço. Em nome do Senhor Jesus, a igreja diga amém. Amém. Graças a Deus.